Você tem que ser um bom líder, tá ligado? Pra que os seus filhos um dia tenham orgulho de você. Mesmo que você morra velhinho vendendo fruta na feira, mas eu tenho orgulho de dizer que meu pai foi um bom líder. Você tem que ser um bom líder. Você tem que ser e saber viver. Você tem que ser um bom líder. Hip hop, zona norte, a fé, a luz. Você tem que ser um bom líder. Você tem que ser e saber viver. Você tem que ser um bom líder. Hip hop, zona norte, a fé, a luz. Humilde nordestino, tô aqui mais uma vez. Taxa única revelada, baseada nível 3. Eu sou bem pior que o efeito dominó. Suburbano que acredita em um mundo bem melhor. Mensagem psicografada de Lampião. Vai chegar ao fim a tirania com o povo do sertão. Não chores mais, não chores mais. A inveja prevalece, meu escudo é minha rima. Meu filho me anima, só respeito, muito amor. Passado de glória, passado de dor. Futuro você faz, se é seu está escrito, corra atrás. União, fé, força de vontade nunca é demais. Guiado e conduzido pela força de Jesus. Hip hop, zona norte, a fé, a luz. Você tem que ser um bom líder. Você tem que ser e saber viver. Você tem que ser um bom líder. Hip hop, zona norte, a fé, a luz. Você tem que ser um bom líder. Você tem que ser e saber viver. Você tem que ser um bom líder. Hip hop, zona norte, a fé, a luz. Reação, esse é o ciclo da vida. A sua atitude pode ser o espelho da minha. Enquanto eu estiver seguindo a minha trilha, na rima de cima, ela jamais será vazia. É por isso que eu tô no lado alternativo. A ignorância tá ausente, o pensamento é positivo. A derrota não existe pra quem tem autoestima. Faça a sua parte, também vou fazer a minha. Nossa vida é assim, é guerra, é planeta Terra. É o preço que a gente paga pra poder viver nela. Mas não tô nem aí, vou me sobressair. Eu sei não há justiça no caminho a seguir. Eu sou a pedra no sapato, nem tão cedo vou cair. Eu não tô só porque o FBC está aqui. A casa caiu, mas eu vou até o fim. Hip hop, zona norte, proceder, prosseguir. O perigo é iminente, a cultura é emergente. De rima, sangue frio, batida, cabeça quente. O clima sempre é quente, a chapa sempre é quente. Nasceu como indigente e cresce surpreendente. Sou filho da cidade, que morre na cidade. Renasce na cidade, eu prego desigualdade. Como novidade, eu te trago o futuro. Holofotes ao escuro, como bombas no entulho. O céu ao entulho, artista de camarote. No meio do picadeiro, domador. Hoje chicote, as feras dão um bote. Eu lanço a minha sorte. No próximo capítulo, o fim do hip hop e tal. Talvez você nem goste, assista se quiser. Afinal, o hip hop não foi feito pra mané. Pra mané, pra mané. Você tem que ser um bom líder. Você tem que ser e saber viver. Você tem que ser um bom líder. Hip hop, zona norte, a fé, a luz. Você tem que ser um bom líder. Você tem que ser e saber viver. Você tem que ser um bom líder. Hip hop, zona norte, a fé, a luz. Você tem que ser um bom líder. Você tem que ser e saber viver. Você tem que ser um bom líder. Hip hop, zona norte, a fé, a luz. Você tem